Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A, e você está escutando Vox Vampírica Revamp da The Mausoleum Radio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham de onde estiverem. Saudações, estamos iniciando mais uma edição do Vox Vampírica Revamp, programa que vai ao ar ao vivo todas as quartas-feiras, das 22 horas até a meia-noite, aqui na Acidic Infection e também no site oficial do programa, voxvampirica.com. Eu sou o Lorde A e apresento o Vox Vampírica desde o ano de 2006, quando ele ainda era um podcast, e em 2010 nos tornamos um programa semanal. E desde então a vida vem sendo assim, ou a não vida. Nesta nova fase do programa, trazemos DJs convidados e também entrevistados, ou pelo menos pretendemos fazê-lo em todas as próximas edições. Para iniciarmos, para começarmos com chave de ouro esse novo arco do Vox Vampírica, eu tive o prazer de, na semana passada, ter gravado uma entrevista com o professor, quadrinista, ilustrador, doutor e pós-doutor em comunicação, que é o Edgar Franco, que vocês já conhecem da banda Post-Human Tantra, que já tocou aqui no Vox Vampiric inúmeras vezes, e levamos um papo muito legal sobre a cultura do pós-humano e do transhumano. É um tema bastante à frente, bastante avante, pouco conhecido ainda nas ruas, mas que já era mencionado nas publicações da cena vampírica de Nova York entre os anos de 2005 e 2010. Sendo então, para mim, vosso apresentador e dublê de entrevistador, o que foi uma jornada muito interessante, de grande aprendizado e tendo sido agraciado em compartilhar uma hora na companhia do grande Edgar Franco e aprendendo muita coisa, conhecendo muita coisa, e certamente temos ali um ciberpajé, como ele mesmo se nomeia, que tem muita coisa para dizer e principalmente muita coisa para mostrar, tanto nos seus textos quanto nos seus quadrinhos, nas suas publicações e, sem dúvida, na Post-Human Tantra. Eu vou, então, né, antes de trazer essa entrevista para vocês, eu também quero apresentar um outro amigo, um outro colaborador dessa edição do Vox Vampírica, que é o DJ especialmente convidado Alex Strum, que vocês conhecem principalmente do Vector Commander. Então vamos falar um pouquinho do nosso entrevistado e também do DJ especialmente convidado para a edição de hoje. O Edgar Franco, aos 12 anos, publicou sua primeira história em quadrinhos e um fanzine, desenvolvendo um amor constantemente renovado por esta forma de expressão. Graduou-se em arquitetura e urbanismo na Universidade de Brasília, onde iniciou suas pesquisas sobre a linguagem dos quadrinhos e suas conexões com a arquitetura. Em seu mestrado em multimeios na Unicamp, estudou as HQs, histórias em quadrinhos, ou bandas desenhadas, como dizem lá em Portugal, na internet, batizando essa linguagem híbrida de quadrinhos e hipermídia de HQtrônicas, histórias em quadrinhos eletrônicas, pesquisa que serviu como base para o livro HQtrônicas do suporte papel à rede internet, com sua segunda edição publicada em janeiro de 2008. Sua pesquisa de doutorado, Perspectivas Pós-Humanas nas Ciberartes, concluídas em 2006 na ECA USP aqui em São Paulo, foi premiada no programa Rumos Pesquisa 2003, do Centro Itaú Cultural em São Paulo. Em 2011, concluiu o pós-doutorado em Arte e Tecnociência no programa de pós-graduação em Arte da UNB. É docente da Faculdade de Artes Visuais da UFG, Universidade Federal de Goiás, em Goiânia, onde também é professor permanente no Programa de Doutorado em Arte e Cultura Visual. Como pesquisador nas áreas de arte e tecnologia, desenha histórias em quadrinhos, possui diversos artigos publicados em livros e periódicos e tem apresentado suas pesquisas há mais de 15 anos em congressos como Intercom, Lusocom, Compós, ANPAP e SBPC. Como ilustrador e quadrinista, possui centenas de páginas publicadas em revistas do Brasil e exterior. Em 2009, ganhou o Troféu Bigorna, premiação nacional concedida aos melhores das histórias em quadrinhos brasileiras. O trabalho premiado com o troféu foi a revista em quadrinhos Artilectos e Pós-Humanos número 3, da editora Marca de Fantasia. A obra de Franco, como artista multimídia, envolve também trabalhos criados para suportes hipermediáticos, entre elas as HQtrônicas Ariadne e o Labirinto Pós-Humano e Nelmazô Prometeu, menção honrosa no 13º Vídeo Brasil, Festival Internacional de Arte Eletrônica, celebrado aqui no Sesc Pompeia, em 2001. Também é mentor do projeto musical Post Human Tantra, com o qual realiza performances híbridas multimídia e que lançou em 2010 seu segundo CD oficial pela gravadora suíça Legatus Records. Em 2011, no dia do seu 40º aniversário, declarou-se Cyberpajé. Também em 2011, conclui seu pós-doutorado em Arte e Tecnociência pela UNB. Olha que legal, quanta coisa! Então se preparem que foi uma entrevista de tirar o fôlego. E o nosso DJ convidado de hoje é o Alex Struns. O DJ Alex Struns é DJ e produtor dos lives Vector Commander e Machine Revenge. Atualmente é o diretor do selo Extreme Forces e da Vector Radio, um programa de techno há 4 anos na Tecno FM Canadá. Vector Commander é o projeto oficial e principal de techno do produtor e DJ Alex Struns. Consiste em música techno sem fronteiras e com diversas fusões dos mais variados estilos e influências. O formato do Live PA segue uma linha analógica dentro do techno, mesclando diversas tendências e influências electro, industrial e EBM num parâmetro sem regras e que sempre teve a intervenção ao vivo. E esse sempre foi o ponto-chave. Nas apresentações, sempre são usados baterias eletrônicas valvuladas, unidade de efeito e vocoders, onde é executado as vozes ao vivo. Tudo feito com o máximo de interferências. Para o futuro, Alex vai aliar todo o poder das máquinas analógicas mais controladoras, mostrando que a criatividade entre os softwares e os hardwares não tem limites. Machine Revenge é o projeto paralelo de EBM industrial do Alex Strum, onde não sabemos se as máquinas estarão a nosso favor ou contra todos nós no futuro. Pensando em todo esse contexto artístico e musical do Alex Strum, mas toda a tendência e desenvolvimento pós-humano e transhumano do Edgar, eu tenho certeza que a edição de hoje será uma edição inesquecível. Então, antes de irmos, seguirmos com a entrevista e também apresentando o maravilhoso DJ set do Alex, eu vou chamar uma música tradicional aqui do Vox Vampírica. Vamos com Ego Likeness, The Lowest Place on Earth. E na sequência a gente já entra com a entrevista. Lembrando que o Vox Vampírica é transmitido ao vivo e hoje é a primeira vez que faremos algo como transmitirmos uma entrevista. Que o imprevisível e o nominável nos sejam caros. Vamos lá. jackal that tries to steal my bones. Well, you might be that preacher man that tries to cleanse me with his dirty hands. Or you might be the voice of reason convincing me to stand. E vocês estão curtindo Vox Vampírica Revamp no site oficial do programa, em voxvampirica.com, onde também disponibilizamos o podcast e ainda na transmissão ao vivo que é feita pela rádio Acidic Infection toda quarta-feira, das 22 horas até a meia-noite. Hoje temos um convidado muito especial, que é o Edgar Franco, do Post Human Tantra. Banda que vocês conheceram lá no final do mês de janeiro, durante as pautas de magia sexual, hedonismo e cosmovisão vampírica. E hoje ele vai falar pra gente sobre a carreira dele, sobre seus estudos, sobre a questão do cyberpagé e ainda sobre, claro, o Post Human Tantra. Muito boa noite, Edgar Franco, seja bem-vindo. Boa noite, para mim é uma honra enorme estar aqui nesse programa, sendo entrevistado por você. Eu fico muito contente de saber que o Vox Vampírica tem crescido muito, tem cada vez conseguido chegar a mais pessoas. Sou muito contente também de saber que o Post Human Tantra pôde estar sendo divulgado pelo seu programa. E é uma honra enorme para mim estar aqui para esse bate-papo com você e com as pessoas que ouvem o programa Vox Vampírica. Oh, gratidão, gratidão, Edgar, por compartilhar um pouco do seu tempo, um pouco da sua presença e muita sabedoria aqui. Vai ser uma noite tanto. E eu vou com a nossa primeira pergunta, que eu imagino que você até já deva estar um pouco cansado de responder, mas é impossível falarmos de você, falarmos de Posthuman Tantra e não mencionarmos sobre o que é transhumanismo. Essa é uma questão muito interessante, uma questão controversa. Existem visões múltiplas sobre o que seria o transhumanismo. Na verdade, a palavra transhumanismo, ela veio depois do termo pós-humanismo. Pós-humanismo, ele foi um termo que ele tem como início a década de 80, quando um intelectual norte-americano, mais uma vez, querendo falar sobre a miséria humana e o fim dos tempos, ele usou esse termo pós-humano em um artigo para uma grande revista da área de sociologia nos Estados Unidos. O que que aconteceu? No início, esse termo, então, o pós-humano, ele foi encarado como algo depois do humano, como o fim do humano, o fim da humanidade, com uma visão um pouco apocalíptica. Nos anos 90, esse termo ele vai ser retomado pela filosofia, pela sociologia, pelas artes, recontextualizando. E tem um movimento nos Estados Unidos muito importante, que vai ser um movimento futurista, que acredita nas possibilidades de alcançarmos a transcendência a partir dos processos tecnológicos. Esse grupo é chamado de Extropy, e eles vão ter uma teoria chamada transbiomorfose, porque eles acreditam na possibilidade de mapear a mente e a consciência humana e transferir essa mente para um outro hardware. Para eles, o corpo humano estaria ultrapassado, ele não atende às necessidades de relação com as novas cognições que vêm com a hipertecnologia, e está na hora de nós abandonarmos o nosso corpo e adquirirmos um novo hardware, um hardware que seja um pouco mais evoluído e mais interessante para ambientar e para vivenciar esse universo hipertecnológico que nós já estamos experienciando. Então seria uma transmigração, passar desse corpo para um outro corpo tecnológico, biotecnológico ou cyborg. Tem muitas possibilidades. Então o pós-humano seria essa transição, né, direta. E o que seria o transhumano? O transhumano ele vai aparecer no contexto das discussões sociológicas e filosóficas, inclusive desse grupo. É um termo muito utilizado pelo Max Moore, que é um filósofo norte-americano, que vai ser um dos criadores do Dextropy, e ele vai dizer que o transhumanismo é justamente o momento que perpassa a transição entre o humano e o pós-humano. Então nós já estaríamos vivendo esse momento, porque nós estamos vivendo um momento de migrações, de modificações na estrutura desse corpo humano. Se a gente perceber, por exemplo, o caso daquele corredor sul-africano, o Oscar Pistorius, que é um corredor, inclusive ele ficou notório agora, porque mais notório até porque ele assassinou a sua namorada, está sendo julgado pelo assassinato da namorada, mas esse atleta lá da África do Sul, ele nasceu sem os pés, os médicos pediram para que os seus pais amputassem as suas pernas na altura do joelho, e ele começou a usar próteses tecnológicas de titânio desde a primeira infância. Com 19 anos de idade, esse corredor alcançou o índice olímpico. E quando eu falo índice olímpico, não é o índice paraolímpico, é o índice olímpico. Ele conseguiu estar entre os 100 maiores corredores do planeta. Pela primeira vez isso aconteceu. Quando isso aconteceu, esse atleta sem pernas, que usa próteses tecnológicas para correr, exigiu do Comitê Olímpico Internacional que ele corresse junto aos atletas normais, não nas Paralimpíadas, mas nas Olimpíadas. O que aconteceu? O Comitê Olímpico Nacional fez uma análise do desempenho das próteses desse atleta. Levou ele lá para Colônia, na Alemanha, tem a Universidade para o Esporte, que é uma das universidades para a tecnologia do esporte mais importantes do mundo, e avaliaram o desempenho dele usando essas próteses. A conclusão foi a seguinte: o atleta não poderia correr com os atletas normais, porque a sua prótese lhe dava uma vantagem de 25%, já que o gasto energético para correr era 25% inferior à de um atleta normal. O que que aconteceu? O Pistori ficou revoltado com essa história e entrou com um processo contra o Comitê Olímpico Internacional e acabou conseguindo ganhar esse processo, e nas Olimpíadas passadas ele correu, abrindo um precedente histórico, um marco na história do pós-humano e do transhumano. Pela primeira vez, um atleta que não tem pernas, que é paraplégico, ele corre junto a atletas normais. Ou seja, você abre um precedente. E sabendo que essas próteses lhe dão uma vantagem, você abre precedentes para que pessoas que tenham esse tipo de coisa, que usem aparatos tecnológicos no seu corpo, em seus corpos, possam vir a participar das Olimpíadas. Eu acho que o caso do Oscar Pistorius é um caso muito interessante, que demonstra esse momento transhumano. E aí a gente poderia citar muitos outros casos e fatos, coisas que estão acontecendo na tecnologia. A gente já sabe, por exemplo, que animais híbridos são uma realidade. Tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Alerca, que é a primeira empresa do mundo dedicada a criar pets, animais domésticos transgênicos. Ela lançou em 2006 o gato antialérgico. É um gato em que eles manipularam geneticamente esse gato para tirar a glândula que produz uma substância que gera alergia nas pessoas. Em 2008, eles lançaram o cão antialérgico, usando o mesmo princípio de manipulação do DNA do animal. E em 2008, também eles lançaram o Axera Cat, que é um gato, que é a mistura do gato doméstico com o leopardo asiático. Ou seja, é um animal que não existe na natureza. Ele é um gato grande, que tem a pelagem que lembra de um leopardo. Então, esse momento de transhumanismo, ele está sendo demarcado principalmente por essa conexão entre os processos de desenvolvimento da informação, da informática, que por sua vez estão conectados e permitem um avanço muito grande da biogenética. Então, em linhas gerais, o transhumanismo seria isso então, esse momento de transição hipertecnológica, de mudança da ideia que nós tínhamos do que era humano, dos nossos dispositivos cognitivos e do nosso corpo, para algo que será o que nós podemos pensar como pós-humano. Caramba! Caramba! Que legal! Que legal, Edgar, assim, eu não conhecia quase nada sobre tudo isso que você contou. É extremamente fascinante. Você repara alguma influência nesse processo das obras de Robert Anton Wilson, de Timothy Leary, ou ainda dos gurus do LSD dos anos 60 e 70 também? Tem alguma relação ou é um tema off-topic? É muito interessante, porque é claro que existe uma relação. Inclusive tem um artista que eu gosto muito, que é um artista pesquisador chamado Roy Ascott. Opa. Que é em inglês. O Roy Ascott, ele tem uma pesquisa muito interessante, que ele fala que para que o ser humano ele alcance um outro nível de transcendência, ele precisa conectar 3 RVs. O que ele chama de 3 RVs. Quais seriam essas RVs? A realidade validada, que nada mais é do que a nossa realidade trivial, essa conversa que nós estamos tendo aqui nesse momento seria realidade validada. A realidade virtual, que trata-se das navegações em ambientes digitais, a vivência desses ambientes de novas cosmogonias. Nós sabemos que a cada dia estamos mais e mais conectados e experienciando esses novos ambientes. Então a gente sabe que tem gente que passa horas, dias e dias jogando games, vivendo experiências de cosmogonias totalmente inventadas, que esses ambientes virtuais, eles abrem para nós. No caso das realidades, das terceiras realidades, então seria a soma das realidades validadas, essa realidade que a gente tem como válida, que é, por exemplo, esse papo que nós temos aqui, com as realidades virtuais, e a terceira RV, que ele chama de realidade vegetal. O que seria a realidade vegetal? Altíssimas tecnologias ancestrais de acesso a cosmogonias transcendentes, a verdades cósmicas. E essas realidades vegetais nada mais são do que as experiências usando enteógenos, as substâncias chamadas também de plantas de poder, como por exemplo a ayahuasca ou mesmo o psilocybe cubensis, que é aquele cogumelo muito conhecido no Brasil, né, chamado de cogumelo alucinógeno. Essas substâncias, então, elas são tecnologias ancestrais para acesso de informações complexas em um nível transcendente. Para o Roy Ascot, ele diz que nós vamos entrar numa era pós-biológica e uma das estruturas para que nós acessemos esse momento pós-biológico é também a conexão com essas três realidades: a realidade validada, a realidade virtual das cosmogonias digitais aí, e as realidades vegetais, que é o uso dessas substâncias, então, para acessar verdades transcendentes. Tem um outro grande pensador e pesquisador dos enteógenos, das substâncias, né, que criam essa conexão cósmica, que é o Terence McKenna. Eu sei que você conhece o Terence McKenna, né? O autor lá daquele famoso livro, O Pão dos Deuses, onde ele fala que o princípio da humanidade, o ser humano, ele deixou de ser animal, ele criou essa consciência complexa a partir do uso justamente do psilocybe cubense, que seria o cogumelo, no princípio da humanidade, da evolução da consciência na África. O Terence McKenna tem uma teoria chamada Time Wave Zero, onde ele fala justamente do avanço dos processos tecnológicos, né, e de que o ser humano, diante dessas tecnologias, ele precisa de reformatações. E essas reformatações seriam como upgrades, ou mesmo como que ele chama de formatações cerebrais. Como você, de vez em quando, você precisa formatar a sua máquina para que você perceba, para que você use novos programas, você precisa formatar a sua mente para estar preparado para esse momento de hipertecnologia. E para formatar a mente, você deve usar, então, segundo o Terence McKenna, essas substâncias, os enteógenos, que eles vão fazer você rever a sua noção de realidade e rever os seus valores. Eu não faço uso contumaz dessas substâncias, mas elas são muito importantes no contexto da minha pesquisa, da minha vida como artista e da minha proposta como magista. Eu já fiz uso algumas vezes, um uso controlado e um uso transcendente de ayahuasca e também do psilocybe cubensis. Então, com certeza, esses vegetais aí transcendentes, ancestrais, que eu considero profundas tecnologias de grande importância para a expansão da mente humana, eles são fundamentais no contexto dessa evolução hipertecnológica, inclusive para que nós consigamos navegar nesse novo momento em que o ser humano está adentrando. Uhum. Caramba, quanta informação legal, quanta coisa nova, algumas bastante aprofundadas. Eu até peguei alguns ganchos que a gente até já trouxe aqui no Vox Vampírica, quando falamos do livro Ascensão de Prometeu, do Robert Anton Wilson. Grande Robert Anton Wilson, incrível também, que eu acabei não citando, mas que também é um pensador fenomenal, que tem conectado o avanço tecnológico a esse mundo do avanço da mente, através de buscas transcendentes. O Robert Anton Wilson é uma figura fundamental. Aliás, todos os livros dele, né, a começar pelo Ascensão de Prometeus, que é o grande clássico, passando até pelos livros, os últimos livros, inclusive alguns editados no Brasil, como a Nova Inquisição, que é um livro que mostra como a ciência ela se tornou um dogma contemporâneo, entre outros trabalhos. Eu gosto tanto do Robert Anton Wilson que o meu cão se chama Robert Anton Wilson. Eu tenho um cão com esse nome. A gente chama ele só de Anton, mas eu levei ele no veterinário certo dia, a veterinária perguntou como é que é o nome dele, eu falei Robert Anton Wilson. Ela me olhou com uma cara meio estranha, eu falei, não, você pode chamar ele só de Anton que ele aceita. Ele também tem alguma coisa a ver com oito circuitos? Com certeza, tá avançando, mais do que eu acho nos circuitos, viu? Nossa, eu sou fascinado pelo Anton Wilson quando ele faz a comparação dos quatro circuitos básicos, né, da experiência humana com os quatro naipes dos arcanos menores do tarô. Maravilhoso. Sim, foi um daqueles momentos que mudou a minha visão, né? Bom, você sabe que eu sou fanático por tarôs, né? Claro. E assim, quando ele fez essa... Mas quando ele marcou essa... Ele pontuou essa questão detalhadamente, eu fiquei completamente fascinado. Foi um momento que eu vi tudo aquilo que eu amava sendo extremamente conectado com a cultura pop, com a cultura contemporânea, com muita coisa que acontece nos dias de hoje. E quando eu passei a explicar para as pessoas nos encontros do Tarô dos Vampiros, em algumas conferências, eu vi aquela faísca, aquela chispa consciencial acendendo nos olhares de muitas pessoas e, ah, agora eu tô entendendo o barato. Justamente, porque eu acho que a gente tem poucos pensadores no final do século XX, como o Robert Antunes, que tem essa perspectiva não especialista. Ele teve a coragem de ampliar a sua mente, observar todos os campos e territórios do conhecimento humano e criar conexões necessárias. E com isso ele criou essa compreensão mais profunda, ele conseguiu chegar em compreensões mais profundas de todos esses métodos, eu acho, de interiorização e de compreensão da transcendência. O tarô é um desses métodos maravilhosos, arquetípicos. Você sabe, você conhece muito mais do que eu, sabe disso muito mais profundamente. E ele teve então essa sensibilidade de gerar essas conexões. A questão dos circuitos, eu acho muito interessante, né? Eu acho que esse imprint do circuito dão discussões fabulosas e complexas sobre como que as coisas acontecem, como que nós temos padrões de comportamento que eles são imprintados. Inclusive, ele vai usar lá as teorias, você sabe disso, Timothy Leary, justamente para mostrar como terapias com uso de enteógenos podiam reconfigurar os imprints, né? Esses circuitos todos podem ser reimprintados através do uso, então, de enteógenos. Eu tive uma experiência muito profunda com o psilocybecubensis, que eu digo que ela foi fundante. Foi a experiência que, ao final, eu entrei numa crise muito complexa de valores. Eu acho que ela me fez uma profunda reformatação, fez me repensar a vida. E é justamente no momento, ao final dessa crise, que vai acontecer a minha transformação, a minha transmutação em ciberpajé. No ano de 2011 que isso aconteceu, que foi no meu aniversário de 40 anos. Eu tive essa experiência com o psilocybecubensis em fevereiro e eu entrei num processo de crise que durou até setembro, no dia do meu aniversário. Ao final do processo, eu criei um ritual pessoal em que eu me propus a reavaliar tudo aquilo que eu considerava de interessante que eu já tinha experienciado na minha vida até aquele momento e o que realmente tinha valido a pena e que eu gostaria de manter a partir daquele momento. Então foram dias de profunda meditação, e a cada dia, 10 dias antes do meu aniversário, a cada dia eu meditei e desenhei e escrevi um aforismo que se conectava com esses novos valores, os valores que eu chamo que são os valores do ciberpajé. Essa questão do ciberpajé, muitas pessoas me perguntam, mas isso é um guru? Você está se colocando como um guru? Como um... Eu digo que eu não sou guru de ninguém, não tenho pretensão de ser guru de ninguém. Eu sou nada mais do que um navegante da vida como todos os outros. Mas a ideia do ciberpajé é que eu acho muito importante nós considerarmos renascimentos na nossa vida. E quando eu cheguei nesse momento, eu fui tentar entender culturalmente o que eu fazia enquanto artista. E eu percebi que o que eu fiz durante a minha vida inteira foi criar universos ficcionais. E ao criar esses universos ficcionais, o que acontece? Eu entendo que eu me torno um ser humano melhor. Por quê? Quando você cria um universo ficcional, você tem que pensar nos personagens que você está criando. E ao pensar nesses personagens, você tem que se colocar no lugar deles. E quando você se coloca no lugar deles, você se torna mais humano, porque você usa empatia, você aprende a aceitar mais as diferenças entre os seres humanos. Então eu entendi que como criador de universos, eu fui alguém que durante a minha vida inteira tenho sido alguém que usa esses universos para a minha modificação enquanto ser humano. Então a minha realidade trivial, a minha vida, ela é modificada pelo meu processo criativo, por esse processo de criar. O que eu faço é conectar a minha realidade com esses mundos que eu crio, com esses mundos fantásticos de fantasia, de ficção científica, e isso modifica a minha vida. Então eu entendo a minha arte como um processo de cura do meu self, cura de mim mesmo. E por isso o ciberpajé, porque o pajé nada mais é do que aquela pessoa dentro da tribo responsável por conectar o mundo dos espíritos e através dessa conexão trazer a cura para as pessoas que estão doentes. No meu caso, eu conecto um mundo que não é o mundo trivial, que é o mundo dos meus processos criativos, e trago esse mundo para a minha realidade e modifico a minha realidade. A cura que eu proponho é a minha, não é de mais ninguém. Obviamente, ao me curar, eu penso que eu posso servir de exemplo para outras pessoas. Essa busca minha pode servir de exemplo para outras pessoas. Por isso, quer dizer, esse aspecto do ciberpajé, ele passa a permear todo o meu trabalho a partir dessa declaração de ciberpajé que eu fiz em 2011. Oh, perfeito, Edgar. eu, assim, eu tô, assim, estamos aqui encantados. E eu agora preciso chamar um bloco musical e na sequência você volta com a gente para contar um pouco mais sobre toda a sua trajetória. E falarmos um pouco mais sobre todo esse conteúdo que o Edgar Franco do Post Mantantra está compartilhando com a gente nesta edição do Vox Vampírica de hoje. E enquanto isso, já já a gente tem mais um pouco dessa entrevista que eu realizei com o Edgar Franco. E agora nós vamos com meia hora do DJ set especialmente criado para o Vox, Vampírica, do DJ Alex Strum. Yeah.

E vocês estão curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo na sidekinfection.com e também no site oficial do programa em voxvampirica.com. Esta foi a primeira parte do DJ set de Alex Struns, do Vector Commander e do Machine Revenge. Já já a gente volta com a segunda metade do DJ set dele, que está simplesmente fantástico. E nesse bloco a gente vem com a segunda parte da entrevista com o professor, músico, quadrinista e pós-doutor Edgar Franco, vocalista e mentor do projeto Postman Tantra, onde a gente falará um pouco sobre a banda, sobre o projeto Postman Tantra, sobre o novo álbum em quadrinhos que ele está lançando nesta sexta-feira, 23 de outubro, lá na Gibiteria, ali na Praça Benedito Calixto, aqui em São Paulo. Claro, né, sobre pós-humanismo e transhumanismo, que é um tema que estamos desvendando hoje aqui no Vox Vampírica. Então eu chamo agora mais esse bloco e não percam, ainda hoje tem mais a DJ Alex Struns. Eu sou o Lorde A e o meu convidado desta noite é o ciberpajé Edgar Franco. Edgar, está entre nós? Estou aqui. Me conta, no último bloco você explicou bastante sobre o papel do ciberpajé. Está correto, é cyberpajé ou ciberpajé? Essa é uma dúvida que todo mundo tem. É ciberpajé mesmo. Por quê? Porque a palavra cyber, ela já tem tradução para o português, né? Que ela vem de cibernética. Então a gente já tem tradução do ciber há muito tempo. E como eu estou usando a palavra pajé, que é uma palavra da cosmogonia índia, dos nossos ancestrais, eu não estou usando xamã, que é uma palavra mais global, eu preferi usar o ciber mesmo e não o cyber, né? Para traduzir realmente para o contexto brasileiro. Se fosse traduzir isso pro inglês, inclusive o novo CD do Postman Tantra, que é em inglês, ele tem o nome de Cyber Shamans Rising. É o CD que eu tô trabalhando agora, que vai ser lançado pela Legatus, se tudo der certo, até o final do ano. Que a tradução seria o surgimento do Cyber Pajé, mas em inglês, Cyber Shaman. Em português é Cyber mesmo, bem abrasileirado. E por que do Cyber no Cyber Pajé? Que eu expliquei por que do Pajé e o Cyber. O ciber é justamente que eu pego esse prefixo da palavra cibernética. E o que, que é o contexto, o que significaria então cibernética? Cibernética nada mais é do que a conexão entre homens e homens, né? Que é uma conexão de mão dupla, e também a conexão entre homens e máquinas, que é uma conexão de mão dupla. E o ciber, então, para mim, ele contextualiza o meu trabalho artístico nesse novo universo hipertecnológico, porque hoje nós usamos da rede para difundir essa informação artística. Então, o meio ciber, ou seja, a comunicação intermediada pelas máquinas, é um dos meios mais fortes de divulgação do meu ideário e da minha arte como ciberpajé. Por isso, o ciber mais pajé, que gerou esse nome aí que eu me nomeei. É muito controverso, porque eu tenho me apresentado, inclusive, nos eventos acadêmicos. Você sabe que eu sou acadêmico, eu sou pós-doutor em artes, né, pela UNB, doutor em artes pela USP, tenho mestrado em multimídia pela Unicamp, sou professor da UFG, da Universidade Federal de Goiás, onde eu oriento mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em arte e cultura visual, e eu tenho me apresentado em eventos acadêmicos como ciberpajé. E isso tem gerado muitas polêmicas, né? Já aconteceu de eu apresentar em evento e a pessoa falar assim, mas como esse cara tem a coragem de se declarar ciberpajé? Como que é isso? Ele diz que é ciberpajé e ele é ciberpajé? Isso incomoda as pessoas, porque nós vivemos em um mundo em que todos os títulos têm que ser dados pelos outros. Então, eu recebi título de mestre, de doutor, de pós-doutor, dado por outras pessoas, por outras instituições. Só que eu já tenho capital simbólico bastante, ao longo dos meus 40 anos de vida, para me dar um título. E eu acho que esse título, para mim, ele é um título muito mais importante do que todos os outros. Todos os outros, eles são menores diante desse alcunha e desse título que eu me dou, que é o de ciberpajé. Pô, fantástico. Meu, que legal. E eu acompanho muito, através do seu Facebook, algumas críticas que você joga sobre o meio acadêmico. Eu passei alguns anos na faculdade de psicologia e antes disso em publicidade e marketing, e eu sinto, você golpeia exatamente no alvo, né, do dogmatismo acadêmico que a gente vive. Eu não sei se é só aqui no Brasil que isso acontece, né? É como se fosse algumas coisas só possam ser valida, assim, a totalidade se resume à sabedoria do cara com diploma ali na sua frente. E às vezes alguns alunos, algumas pessoas têm uma experiência de vida, uma vivência, mesmo dentro de um determinado tema ou área de conhecimento, que é um pouco mais vasta, mais ramificada. Com certeza. Você presencia muito desses casos. Como é do outro lado, de um professor, normalmente a gente está acostumado a ser o estudante deslocado, o estudante exótico das faculdades. E como é quando você, né, com todo com devido respeito, mas quando você é a figura exótica do lugar, estando na posição hierárquica de um professor ou de uma pessoa que tem o poder decisório sobre os outros, como é a relação com os outros professores, dos alunos, como acontece? Olha, é uma coisa muito complexa. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta instigante justamente por isso. Porque eu sou um corpo estranho. Eu sou um corpo muito estranho no contexto que eu estou. Eu gero ruído, um profundo ruído. E o meu papel nesse meio é justamente isso, é gerar um ruído. É gerar uma reflexão sobre essas estruturas arcaicas, antiquadas, verborrágicas do mundo da academia. A academia está contaminada por uma profunda verborragia, por um número incontestável de egos insuflados, por uma sabedoria estéril, que ela só serve para encher livros e livros e artigos acadêmicos e cumprir tabelas para se receber crescimento dentro da carreira acadêmica, mas que não contribui para o avanço do ser humano. 90% da produção acadêmica é essa produção tenaz, essa produção que ela não traz nada além de ser amarrar conhecimentos pré-existentes. O mundo da academia é um mundo muito tímido. As pessoas pararam de inventar, principalmente nas ciências humanas. Nas ciências humanas é muito triste. Porque o que se faz é simplesmente comentar o pensamento dos outros. Nós temos na academia milhares de papagaios de pirata. As pessoas têm medo de pensar e ficam citando os teóricos da moda. Principalmente teóricos da moda europeus. Você vai ver... Eu participo de bancas de mestrado e doutorado e a maioria delas são nada mais, nada menos do que reproduções de pensamentos alheios. Nada se tem a contribuir. E mais, tudo retórico. São coisas chatas de se ler, que você não agrega, na maioria das vezes você não agrega muito daquilo que você já sabe, né? A academia vai perdendo aquilo que é o mais fundamental para se gerar conhecimento, que é a experiência. As pessoas abdicam da experiência para se envolver em pesquisas teóricas, que são atos masturbatórios, sem nenhuma possibilidade de gerar algo novo. É o meio que eu estou. Aí você fala, mas por que você está nesse meio então, já que você tem tantas críticas aí? Eu estou nesse meio porque eu acho que que soluções para a complexidade do mundo moderno, soluções reais, elas deveriam vir da academia. E na academia entram jovens mentes brilhantes. Eu encontro às vezes meus orientandos de mestrado, doutorado, meninos, pessoas brilhantes, incríveis, que podem vir a criar coisas verdadeiras. Infelizmente, grande parte deles são destruídos no processo complexo, chato e formatador da universidade. Eu sou um corpo estranho, o meu papel é não formatar, é dar espaço para aqueles que estiverem junto comigo de terem a possibilidade de pensarem e de modificarem, de construírem conhecimento através da experiência. O conhecimento tem que ser produzido através da experiência. Por que os acadêmicos vão ficando feios, retorcidos, tristes? Porque eles esquecem de experienciar e eles vivem dentro da experiência do outro. Eles leem o que o outro escreveu e adotam aqueles preceitos como corretos e não vivem suas vidas e não tiram suas próprias conclusões. O ciberpajé abomina isso. O conhecimento que eu acho que eu tenho para contribuir, esse pequeno grão de areia para a humanidade, é todo o conhecimento, através dos meus trabalhos artísticos, que nasce da minha experiência, não da absorção de teorias de outros. A minha produção artística é o fruto da minha experiência de vida, com o de bom e de ruim que essa experiência possa ter. Mas é minha vivência. As minhas verdades, enquanto indivíduo, elas nascem dessa minha experiência. Portanto, eu nem tenho verdades. Eu cheguei à conclusão nessa minha curta vida que é uma vida ancestral também, que, na verdade, não existe verdade, porque tudo está em complexa mutação, o universo está em mutação, o nosso corpo está em mutação, o ambiente está em mutação, e enquanto tudo está em mutação, como você pode ter algo que rege, como você pode ter tábuas rasas que regem, então, essa evolução? A única verdade é a mutação. Pois é, tábulas rasas, a gente vê muito, né, no pensamento contemporâneo, essa colocação das pessoas chegando ao mundo como uma tábula rasa. Porém, quando a gente vai olhar a semiótica, a gente começa a travar contato com os mapas de realidade das pessoas. E seria um luxo, um privilégio ou um excesso de ego se considerar uma tábula rasa quando se chega ao mundo? Como você vê, como você sente essa ideia? Eu não acredito nessa ideia. Inclusive, tem uma história em quadrinhos minha que ela é muito curta, mas ela fala sobre isso, que ela trata, na verdade, de alguém que buscava a verdade universal, então buscava esse conhecimento da transcendência, esse conhecimento profundo do cosmos, e ele não conseguiu encontrar esse conhecimento a vida inteira. O nome da HQ é Fetal Sapiens, que seria a sapiência do feto. No final, ele descobre que todo esse conhecimento ele já possuía na sua existência fetal. E a cultura, o que ela fez? Ela fez foi formatar e fazer ele esquecer disso. Porque a cultura, o que ela faz? Ela te formata para você viver em um tempo. Ela cria valores. Mas tem, até o Aldous Huxley dizia que nós temos válvulas culturais que elas impedem com que nós tenhamos consciência da nossa complexidade e da nossa conexão com o universo. Segundo um outro cara que eu gosto muito, que você deve conhecer, que é o Stanislav Grof, ele diz que o Stanislav Grof, um dos pais da psicologia transpessoal, ele vai dizer que nós somos imagens do universo. Por quê? Porque a mente é holotrópica. A holotropia é um efeito que acontece quando você tem uma projeção em holografia, que é que uma parte, ela guarda todas as partes. Ou seja, se você pegar uma imagem holográfica, colocar um espelho em um ponto qualquer dela e desviar um trechinho de luz, ela vai gerar uma imagem holográfica igual ao todo. Não vai ser só um pedaço. E o que ele diz na teoria dele é que o ser humano, ele é uma imagem holotrópica do universo. Ou seja, se nós somos parte desse universo que nos gerou, nós contemos em nós o universo. Então, essa complexidade do cosmos, ela já está aqui. Mas nós temos válvulas culturais que elas destroem essa capacidade. Quando que você consegue se reconectar ao cosmos? Quando você abala essas válvulas culturais. Eu tenho métodos de abalar essas válvulas culturais, como, por exemplo, a criação artística, né? O mergulho no processo criativo artístico me faz criar reconexões com essa noção de que eu sou, então, essa entidade cósmica, que eu não sou uma fita virgem que chegou aqui para ser completada no planeta Terra, quer dizer, eu não sou essa tábula rasa, e também, eventualmente, como eu falei, o uso de enteógenos, dessas substâncias que também me dão essa dimensão cósmica. Elas quebram essa barreira desses valores impostos pelo processo cultural. Essa, então, é a minha visão. Mas é claro que a experiência de vida aqui, na nossa realidade validada, ela vai construir aspectos da nossa personalidade. Entretanto, nós já temos em nós outras dimensões. A dimensão cósmica, então, que seria essa dimensão profunda, porque nós somos espelhos do universo. A dimensão da espécie, que seria o inconsciente coletivo, já está demarcado dentro da estrutura da nossa espécie. E, finalmente, a dimensão do indivíduo, que aí sim é essa dimensão construída durante essa nossa existência aqui na realidade validada. Ou seja, estar vivo neste momento presente é bem mais complexo do que a vã sabedoria das pessoas pode pensar nesse exato momento, né? Que estão escutando o nosso programa. Com certeza. E falando em momento, tem algo que eu acho fundamental, que é inclusive uma dos preceitos, da chave do Super Pajé, que é reaprender a viver o momento. Porque a válvula cultural nossa, o que ela tem feito? Ela tem feito o ser humano esquecer da importância do agora. E a espécie humana tem vivido muito mais no passado e no futuro do que no agora. Nós, enquanto indivíduos, temos uma dificuldade muito grande de nos concentrarmos no momento. E a vida, na verdade, é o momento. Ela não é o passado nem o futuro. Mas nós vivemos a todos os instantes com a mente conectada com coisas que aconteceram, ou num passado recente, ou num passado distante, e com a mente também conectada a coisas que podem vir a acontecer, né? Projetando futuros, fazendo projeções para um futuro hipotético, para coisas que vão acontecer. A humanidade nunca esteve tão ansiosa. As pessoas não conseguem dormir pensando naquilo que elas têm que fazer no outro dia. E elas esquecem que a vida, a única certeza da vida é o agora. Viver é estar conectado nesse momento. Concordo em gênero, número e grau. É exatamente essa pegada que a gente tanto fala. Interessante que quando a gente fala de pós-humanismo e até mesmo de transhumanismo, no meio da década passada, entre os anos de 2005 e 2008, eu observei que nas publicações norte-americanas da subcultura vampírica, o tema do pós-humanismo, o transhumanismo, foi bastante citado, ganhando sempre uma página, uma página e meia ou dois nos livros, sendo atribuído como uma característica do ethos vampírico. Mas eles nunca desenvolveram muito a ideia. E hoje, Edgar, só no nosso primeiro bloco, você já escancarou maravilhosamente a ideia do pós-humanismo, do transhumanismo, e está sendo fascinante. Mas agora eu trago para você um pouco essa questão. Como você vê a questão do vampiro contemporâneo, no caso dos integrantes de uma cena ou mesmo de uma subcultura vampírica, como você vê essa questão do pós-humanismo ou do transhumanismo no integrante ou na integrante de uma subcultura vampírica ou mesmo de uma subcultura alternativa? Muito interessante você falar sobre isso, porque eu, inclusive, já lancei um trabalho em 2009 por uma gravadora lá da Inglaterra, chamada 412 Records, e esse trabalho foi um álbum em parceria com uma banda da Inglaterra chamada Shamu, um álbum conceitual do Postman Tantra, em que eu tratei justamente da possibilidade de, nesse contexto transhumano, surgirem vampiros tecnológicos. Esses vampiros tecnológicos seriam criaturas criadas a partir do desenvolvimento da biotecnologia. Porque os processos de biotecnologia, nós estamos num momento que nós ainda estamos, vamos dizer assim, nós conhecemos o alfabeto, né, do DNA, e nós estamos brincando de criar, de juntar sílabas. Então nós estamos no lá, ló, lá, lu, aquelas coisas, né, babó, que a criança, quando está começando a se alfabetizar, faz. Muito em breve, nós vamos começar a escrever sentenças. Escrever sentença significa o quê? Começar a criar criaturas mais complexas. Num terceiro estágio, nós vamos nos tornar literatos com essas letras. E nós vamos criar criaturas muito complexas. E nesse estágio complexo, então, de criação, é um estágio em que, dentro da minha ficção científica, surge a possibilidade, então, de você criar vampiros reais. Então, seriam criaturas, nesse futuro hipertecnológico, que elas são seres biologicamente modificados, que têm como fonte de alimento o sangue de outros seres humanos. E eles conseguem uma renovação muito complexa do seu sistema de vida através da obtenção do sangue. E podem ter uma vida quase que eterna, dentro do contexto da minha ficção científica. Isso pode parecer uma coisa tão translocada, mas alguns dos vislumbres dos futurólogos que têm estudado possibilidades da nanotecnologia, da biotecnologia, assinalam para complexidades que venham a transformar mitos e símbolos aí do inconsciente coletivo, e mitos como sereia, centauro, mitos como vampiro, da história da humanidade, em realidade através de processos biotecnológicos. Então eu acho que um dos fascínios de quem gosta de vampirismo pelo transhumanismo é justamente esse. Porque o transhumanismo, de certa forma, ele amplia a percepção de uma possibilidade dessas criaturas, elas virem a existir na realidade, elas saírem da perspectiva mitológica, mítica e literária, cinematográfica, e passarem a uma perspectiva da realidade. E o transhumano, normalmente ele é alguém que é modificado, que ele tem uma estrutura física modificada. Ou a experiência complexa do ser um vampiro pode, então, dentro dessa perspectiva do que eu estou falando, ser uma das possibilidades do transhumanismo. Perfeito, perfeito. Você estava falando, estava aqui escutando e estava lembrando daquele sétimo ou oitavo circuito que o Robert Anton Wilson fala pra gente, né? E ele fala da questão do metaprogramador, né? Sim. Então, no transhumanismo, é aquela possibilidade do tudo aquilo que a pessoa sonha, programa nela, ganhar a carne. E não é assim ganhar a carne. Só no sentido de vivenciar, mas é um sentido de transmutar aquela carne ou gerar a própria carne que vai viver, que vai vivenciar tudo aquilo. Perfeito, justamente. Eu acho que nós, enquanto seres tecnológicos, ao longo do processo de desenvolvimento da cultura humana, nós temos criado cosmogonias, universo de ficção, nós temos imaginado criaturas. Nós estamos entrando numa era que esse imaginário, ele começa a ganhar vida. Bom exemplo é, por exemplo, o Ashera Cat, aquele animal que eu falei no começo da entrevista, que ele é um híbrido de leopardo asiático com gato, e ele já existe na natureza, ele já existe criado pelo homem. É uma criatura híbrida inimaginada, que foi imaginada e que agora existe. E muitas outras possibilidades vêm por aí, de conexões entre animais, hibridizar. Você já está hibridizando um leopardo com um gato, são felinos, mas existem perspectivas em breve, e eu tenho certeza que essas experiências estão sendo feitas, é que elas não vêm à tona, de hibridização de outros animais. Você misturar, sei lá, um golfinho com um cão e com um humano, essas coisas, elas estão sendo feitas, mas elas não vêm a público, porque a gente sabe que tem um livro que chama O Século da Biotecnologia, do Jeremy Hiving, que é um livro até que ele foi lançado no ano 2000, mas que ele falava de experiências de tentativa e erro na área de genética e de criações de coisas muito grotescas. Por exemplo, a experiência de tentar fazer porcos com órgãos humanos, que gerou centenas de erros, com porcos que saíam com rosto humano, com mão humana. Mas esses experimentos estão sendo feitos há tempos, eles estão acontecendo. E a perspectiva antiga nossa de ser apenas criadores de imagens, ao longo do processo de desenvolvimento tecnológico, ela vai se tornar uma perspectiva nova de seres que vão criar na carne, através de processos biotecnológicos, essas criaturas. Fantástico. Então, o que nos espera nesse admirável mundo novo é um mundo onde as nossas fantasias mais insanas da humanidade vão ganhar o seu próprio espaço, o seu próprio território. Com certeza. Eu tenho, inclusive, um outro projeto musical. Acho que esse projeto você nem conhece, que é o Post-Human Worm. Post-Human Worm é o que a gente chama de cybergore. É um som mais agressivo. E o Post-Human Worm, ele tem uma proposta muito diferenciada do Post-Human Tantra. O Post-Human Tantra é mais transcendente. O Post-Human Worm, a proposta dele, conceitual, é só uma. Eu narro nas músicas transas de seres humanos com criaturas híbridas e cyborgs. Então tem coisas assim das mais deslocadas que você pensar. Por exemplo, tem uma música que é o cara transando com uma fêmea híbrida de mulher com um cavalo. Tem transas com bots, com todas as coisas inimagináveis. Seria, eu digo, que é um... O Post-Human Worm é o meu lado freudiano. Então é pegar todas as taras mais insanas do meu inconsciente, mais profundo, e trazê-las para o contexto da arte. E até eu fico assustado, às vezes, com as músicas. E a maioria das músicas nem tem letras, são só os sons dessas transas estranhas e inóspitas. Depois eu vou te passar alguns sons. Dia desses rolar um desses sons aí no Vox Vampírica. Cara, você tá falando, você falou dessa parte, Eu me lembrei do Livro dos Mortos tibetano. Não sei se você já teve. Sim, eu conheço o livro. Mas, eu conheço, com certeza. Eu tava lembrando daquela parte que eles especificam. Pelo menos eu tenho uma versão da Madras dele, né? E lá eles contam um trecho que conforme as deidades passam a ter componentes teratônicos, ou seja, partes híbridas de humanos e animais, é os instantes que a gente está chegando no limiar mais distante do espírito e da mente humana. Sim. É aquele momento onde tudo vai se misturando e se tornando uma coisa só. Então você tem os teratônicos, você tem as deidades antigas, cabeça de chacal, como Anubis, ou ainda o próprio imaginário gnóstico do Bafomé, né? Depende de por onde, os nomes, as atribuições que recebem. E nesse ponto, e conforme você ia falando, eu estava vislumbrando esse ponto, esse limiar mais distante de tudo na mente humana, onde tudo vai se tornando uma única coisa. E essa única coisa talvez seja. Estaremos usando esse mecanismo da mente, desse ponto onde tudo vai se tornando uma coisa só. E o pós-humanismo estaria ligado a exatamente esse ponto distante? É muito complexo pensar nesses valores, né? Falar nisso, falar, nossa, então você está propondo que essas coisas são possíveis. É muito complexo agora nós pensarmos nisso, porque nós temos um sistema de valores que ele ainda é muito arcaico e tradicional. Eu digo que nós estamos vivendo o início do ponto ômega, que é um ponto de ebulição, onde os valores humanos vão começar a ser reformatados. Nós ainda estamos numa era de valores muito arcaicos, que eles nos impedem vislumbrar essas possibilidades complexas, né, de realização desses mitos aí existentes, inclusive no Livro dos Mortos, uma obra maravilhosa, incrível, né, que tem essa visão cosmogônica, essa visão antropológica e até uma visão zoofílica, né, maravilhosa, que é, para nós, isso não, para a maioria de nós, isso não passa de uma ficção, de um mito, de algo que tem sentido apenas enquanto uma fantasia. É muito complexo para a gente, no contexto contemporâneo, para a maioria das pessoas, imaginar esse tipo de possibilidade. E a gente tem que dar um salto quântico e pensar em muitos e muitos anos para frente e pensar que esse avanço tecnológico, ele realmente vai se realizar. Agora, é claro que isso depende também de algo fundamental, porque nós já temos tecnologias maravilhosas, poderosíssimas, que elas estão muito além do que se vê na mídia. Mas nós temos um problema sério no planeta Terra, que é o problema das megacorporações. Hoje, quem manda no planeta são as megacorporações. Tudo é feito em função delas, tudo é feito para que elas adquiram mais dinheiro. E isso é muito triste, porque, por exemplo, você imagina, né? Eu sou um cara que abomina o carro. De forma simbólica, eu não tenho carro, não gosto de carro, comprei uma casa que fica perto do meu trabalho para eu precisar usar carro minimamente na minha vida. É um ato simbólico meu contra algo que eu considero um dos piores abismos que a humanidade está entrando, que é o carro, que pode levar a humanidade ao seu fim, antes que ela realize todos esses potenciais aí tecnológicos, né? E você vê, nós já temos tecnologias no mundo contemporâneo que permitiriam abandonar totalmente o carro, esse carro que funciona por energias primitivas, que destroem o meio ambiente, como, por exemplo, o petróleo. A gente sabe que 99% da frota global de carros ainda funciona pelo petróleo. Por quê? Porque existe um trust de megacorporações que querem fazer o petróleo continuar sendo e enriquecendo esses grupos. E nós já temos tecnologias. Tem um engenheiro francês que criou um carro movido a ar, ar comprimido. E esse carro faz 160 km por hora, tem autonomia e você não vai ter gasto nenhum. Você enche o carro na bomba de ar comprimido e ele ainda limpa o ar, deixa o ar menos poluído. Então você vê onde que está esse carro. Cadê empresas desenvolvendo esse carro? A gente sabe hoje que nós temos potencial, por exemplo, de energia das marés, que se a gente usar 10% do potencial, nós vamos cobrir toda a necessidade do planeta de energia. Mas nós estamos continuando usando essas energias não renováveis, né? O Brasil, aqui na região, Goiás, Minas Gerais, aqui onde eu vivo, a gente tem milhares, milhões de hectares de terra cobertos por cana, que é algo que destrói o solo e que é usado para quê? Para fazer o tal do biodiesel, que também é uma coisa poluente, que destrói a terra. A gente está voltando para a monocultura. Então veja, nós já temos tecnologias avançadíssimas, maravilhosas, que nós poderíamos estar vivendo em um Éden, sem estar mais corrompendo o planeta, mas nós temos um trust global de multinacionais que impedem que essas tecnologias sejam implementadas. Isso é a grande podridão do planeta. Mas eu espero que esse ponto ômega, que nós estejamos avançando para um ponto em que os valores eles vão passar por uma mudança interna e que nós consigamos derrubar então esse trust global dessas megacorporações e entremos numa nova era tecnológica. Porque a tecnologia em si não é ruim. A gente fala, ah, mas a tecnologia vai acabar com... Não, a tecnologia ela é boa, mas o que está por trás dela, que a domina no mundo contemporâneo, é que a impede de avançar, infelizmente. É aquela questão do metaprogramador. Apesar dos pesares, vivemos limitados naqueles quatro circuitos, e naqueles quatro circuitos vamos programar, podemos desenvolver coisas legais, mas a nossa programação enquanto espécie de dos detentores de poder está colocando a gente num ritmo retrógrado e destrutivo para todos, né? Com certeza. Sim, e às vezes a gente também tem alguns problemas mesmo na gravação e mesmo na hora da transmissão e na edição do programa, né? E agora a gente vai com mais meia hora do bloco musical do DJ Alex Strunz, do Vector Commander e também do Machine Revenge. E no bloco final a gente vem com o final da entrevista do Edgar Franco e... sisters, the time has come. E este foi um maravilhoso DJ set de Alex Strunz, do Vector Commander e do Machine Revenge, que permitiu que viajássemos através de muitos mundos tecnológicos, futuristas e pós-humanos e transhumanos, conforme vem nos apresentando o nosso entrevistado de hoje, que é o Edgar Franco. Eu vou chamar agora o último bloco da entrevista com o Edgar Franco, e na sequência teremos um top 3 do projeto do Postman Tantra. E vocês estão curtindo o Vox Vampírica Revamp ao vivo na Acidic Infection, que transmite na internet em www.acidicinfection.com, e também é o único clube alternativo brasileiro que transmite ao vivo os programas e os DJ sets no meta-universo do Second Life no clube Acidic Infection. E se você curte o Vox Vampírica, não deixe de visitar o site oficial voxvampirica.com, onde vocês encontram o podcast do programa de hoje, diversos DJ sets e muitas surpresas. Eu sou o Lorde A e o meu convidado é o Edgar Franco, do Postman Tantra. Está hoje aqui com a gente, fazendo uma entrevista realmente incrível. Estamos passando por muitos temas que vocês gostam. Eu até comentei agora aqui nos bastidores, né? Eu, né, com devido respeito, para mim é como se eu estivesse entrevistando um outro grande herói que eu tenho em toda essa temática, que é o Timothy Leary, né? E é isso, Edgar. Espero não ter rasgado muito, muito o verbo. Fico envaidecido, né? Não chego nem aos pés do grande mestre Leary, mas para mim eu fico muito contente de saber, né, que de alguma forma você... esse papo te fez lembrar o Leary, que é também, para mim, um grande pensador contemporâneo da diversidade, da complexidade e desses circuitos transcendentes. Que existe, nesse momento que nós estamos vivendo, algo que é óbvio para que percebamos essa mudança, essa transição. E o que é óbvio é justamente a produção de informação. Se nós observarmos que no fim da Idade Média se levava 500 anos para duplicar a produção de informação do planeta, e que no fim do século XX se demorava 6 meses, recentemente se demorava 2 meses para se dobrar a produção de informação no planeta, e que existe uma perspectiva, na verdade, um cálculo que diz que no ano de 2015, em finais de 2015, a produção de informação no planeta, ela vai duplicar a cada milissegundo, porque isso é uma curva exponencial. Nós já estamos em 2013. Isso é um dado muito impactante, porque ele significa o seguinte, que nós, enquanto seres humanos, já não temos mais capacidade biológica para lidar com essa informação. Nós vivemos um momento de grande angústia. Se você estuda um assunto, sobre aquele assunto vão surgir milhares e milhares de novas informações diariamente. E é praticamente impossível para um ser humano conseguir lidar e navegar por todas essas informações que estão sendo produzidas, que seja em uma área do conhecimento. Se você imaginar um médico, então, no fim da Idade Média, em poucos anos, 4, 5 anos, ele leria tudo que foi escrito sobre medicina no mundo. Hoje, um médico, se ele pegar uma especialidade, sei lá, o dedo mínimo da mão, ele vai precisar de centenas de anos para ler tudo que já foi escrito. E quando terminar esses anos, ele vai precisar de milhares de anos, porque a informação continua sendo produzida. Então veja, nós, enquanto criaturas biológicas, nós criamos um sistema cognitivo de geração de informação com o qual nós já não conseguimos lidar. Então essa tendência de nos conectarmos às redes, de usarmos sistemas complexos para lidar com essa informação, ela é algo contemporâneo. Você vê que as pessoas são muito uterinas. O Facebook ele ganhou muito impacto na sociedade contemporânea porque ele é muito uterino. Navegar na rede de forma inadvertida é difícil, porque são milhões e milhões de informações sendo produzidas diariamente, e você ter que navegar nessas informações é como se estivesse num mar bravio de informações, e a mente fica irrequieta, ansiosa. Quando você entra no Facebook, você seleciona, são só seus amigos, aqueles assuntos que você não quer, você corta. Ele é uma rede uterina. Ele faz com que você fique preso dentro do seu universo mínimo. Esse é o lado ruim de uma rede social, porque ele te coloca no velho útero. Ah, então apareceu uma imagem ali de um assunto que eu não gosto. Eu clico naquela imagem, ela vai sumir, e a partir daquele momento você tem sistemas que vão ler imagens parecidas com aquela, e você já não vai mais receber imagens parecidas com aquela, ou você pode bloquear pessoas que tratem de assuntos que estão fora dos assuntos do seu útero. da sua realidade. E a pessoa só pode mudar quando ela renasce, quando ela tem coragem de romper os seus úteros. Então, dentro desse contexto, você perceba, a nossa produção de informação já é uma prova da complexidade desse mundo pelo qual nós estamos navegando, e a nossa relação com essas informações, a forma de nos relacionar com elas, por aí que eu acho que vai vir as primeiras modificações mais complexas, para que nós nos tornemos todos já transhumanos. Tem uma teoria de um grande matemático norte-americano, que é o Vernon Vinge, que ele também é escritor de ficção científica, não por acaso, mas ele é matemático, ele é muito conhecido como matemático, muito importante na sua área, que é chamada de teoria da singularidade, segundo a qual os avanços da biotecnologia e da robótica, da ciência da computação e da telemática, eles vão chegar em um ponto de ebulição tão grande que uma mudança muito complexa e profunda vai acontecer na humanidade. Para ele, três possibilidades básicas se aviltam. A primeira delas seria o homem se conectar diretamente, biologicamente, com a máquina. Trazer a máquina para dentro de si. Trazer o silício para o seu próprio corpo. A gente já tá vendo muitos experimentos nesse sentido, que é a inserção de chips, que eles são biocompatíveis no corpo humano. Então você vai acessar a internet através da sua mente diretamente. Você não vai precisar de um dispositivo. Você vai se tornar algo diferenciado com a introdução dessas máquinas no seu corpo. Uma segunda possibilidade seria um avanço biotecnológico muito complexo. Mudar as nossas estruturas orgânicas de base carbônica através da biotecnologia, da manipulação do nosso próprio DNA, que vai nos tornar criaturas muito mais complexas, complexizar o nosso cérebro, os nossos sistemas biologicamente. E a terceira possibilidade seria uma possibilidade meio distópica da ficção científica, que seria o caso de que as máquinas nada são mais do que o processo de evolução do Homo sapiens. O Homo sapiens está evoluindo para uma outra criatura, pode ser, sei lá, o Robot Sapiens, que vai o suplantá-lo dentro desse processo evolutivo darwiniano. Para quem acredita em Darwin, eu não gosto muito da teoria darwiniana, mas seria mais ou menos isso. Nós evoluímos até aqui. Agora nós estamos criando os seres que vão nos suplantar nesse processo evolutivo. E nós, enquanto criaturas orgânicas, de base carbônica, biológica, vamos sumir, e essas criaturas que virão, elas são um grau a mais de evolução no processo humano, e elas vão ser de base maquínica. Seriam três das possibilidades aviltadas pelo Vernon Vinge na sua chamada teoria da singularidade. A gente vê na ficção científica sempre como um reflexo daquilo que está por vir, né? E é interessante, a gente observa nos quadrinhos o arco de histórias do personagem Homem de Ferro, o arco Extremis, que me parece que já está tocando essa questão, né, da fusão do humano com o silício e acessando a internet a partir de uma base orgânica na própria mente. Você chegou a ver alguma coisa sobre esse arco de histórias do Homem de Ferro? Ou o que mais recentemente também foi mencionado até nesse terceiro filme da franquia da Marvel? Eu não vi, não li os quadrinhos, mas alguém já me falou dessa história. Nos quadrinhos e na ficção científica a gente tem muitos exemplos como esse que denotam essa possibilidade. E esses exemplos que a gente diz que eu acho que os artistas são antenas da raça. Eles percebem as consequências antes das causas. Dizia o McLuhan, que é um pesquisador do Canadá, muito importante, que dizia o seguinte, que nós, os artistas, quem trabalha com arte, na verdade, tem essa capacidade de perceber os efeitos antes das suas causas. E seríamos as antenas da raça. Esse termo artista como antena da raça é um termo do poeta Ezra Pound, norte-americano, que é um termo que eu gosto muito. Nesse caso, eu também tenho um trabalho com ficção científica, é um trabalho que eu considero interessante, que é a criação de um universo ficcional chamado Aurora Pós-Humana, que traz todas essas coisas que eu estou falando para você aqui, amplificadas como estruturadores para criar a minha ficção. Inclusive, eu estarei aí em São Paulo na próxima semana, fazendo o lançamento de um álbum chamado Bio Cyber Drama Saga, um álbum que está sendo lançado pela editora aqui da UFG, da minha universidade. É um lançamento que eu diria inovador, porque pela primeira vez uma editora universitária ela investe em um lançamento de um álbum nesses moldes. É um álbum de luxo com mais de 200 páginas, que traz uma história em quadrinhos, que se passa nesse futuro hipotético pós-humano, conta a história de um jovem chamado Antônio Euclides, que ele vive o dilema de se tornar estropiano, ou seja, transplantar a sua consciência para um chip de computador, de deixar de existir no corpo orgânico, ou se tornar tecnogenético, ou seja, hibridizar o seu corpo com animais, adotar uma dessas novas culturas desse futuro hipertecnológico, ou continuar como humano, resistente. O álbum todo, o álbum tem mais de 200 páginas, tem uma introdução onde apresenta esse mundo de ficção científica futuro, com todas essas referências que eu tenho falado para você aqui na entrevista. Depois tem a própria história em quadrinhos, são mais de 150 páginas de quadrinhos, com arte do Mozart Couto. Nossa! Não sei se você conhece. Conheço, como não conhecer Mozart Couto? A arte é do Mozart Couto e o roteiro, nesse caso, é meu. Nesse caso, o Mozart abraçou esse projeto que ele achou fascinante. Nós vamos lançar o álbum na Gibiteria, que ela fica na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, no número 158. O lançamento vai acontecer no dia 23 de agosto, próximo, que é a sexta-feira, da próxima semana, às 19 horas, lá na Gibiteria da Praça Benedito Calixto, em Pinheiros, número 158, primeiro andar. E eu vou dar uma palestra de uma hora falando sobre o álbum, o processo criativo do álbum, apresentando o universo do álbum. Então, os seus ouvintes aí de São Paulo que tiverem interesse em me conhecer e saber mais sobre esse trabalho, que justamente, quando você abre a questão sobre o potencial da ficção científica, no caso do Homem de Ferro, de vislumbrar essas possibilidades, eu acho que o biociberdrama discute todas essas coisas de maneira complexa, até porque eu tenho estudado isso muito complexamente nesses últimos 10 anos. Eu fiz o meu mestrado, o meu doutorado e o meu pós-doutorado sobre a questão do pós-humano, e isso tem se refletido nos meus trabalhos artísticos, tanto nos quadrinhos, como nas HQtrônicas, como no Post-Human Tantra, nos discos, nos CDs que eu tenho lançado, e nas performances ao vivo também do Post-Human Tantra. Tudo isso é o que a gente chama de deslocamento conceitual. Eu tenho falado da relação do homem com a vida, prospectado o que pode vir a acontecer e pensado em que momento nós estamos vivendo e qual é o nosso papel ao nos relacionar com esses processos tecnológicos. Pô, perfeito. Repete para mim, o lançamento é dia sexta-feira, 23 de agosto. Isso. Na Gibiteria, que 19 fica... horas. 19 horas. Gibiteria, que fica na Praça Benedito Calixto, em Pinheiros. O número é 158, primeiro andar. Pô, pertinho. Todos estão convidados. Inclusive você, seria um prazer conhecê-lo se você estiver por aí. Opa, se a gente estiver aqui em São Paulo, com certeza vamos comparecer, sim. Que bacana. Um grande prazer conhecê-lo e aos seus ouvintes. Opa, estejam então todos do Vox Vampírica convidados. Estejam todos muitíssimo convidados, inclusive. Bom, Edgar, a gente vai chegando aqui nos momentos finais da nossa entrevista. Eu desde já quero te expressar minha gratidão pela tua participação no Vox Vampírica de hoje. Foi muito legal, foi muito bom. Assim, você apresentou o tema com maestria para todos nós, para aqueles que não conheciam nada sobre esse tema, para aqueles que já conheciam um pouco ou já tinham lido de forma passando. Eu te agradeço, minha gratidão mesmo por essa participação e por tudo isso que você compartilhou de bacana com a gente. Para mim foi uma enorme honra poder ser entrevistado por você. Acho o programa incrível, é um espaço que eu percebo dos poucos no país em que se pode discutir esse assunto que eu tenho discutido contigo desde o começo da entrevista, com toda essa abertura. Queria convidar os ouvintes do seu programa, do Vox Vampírica, para visitarem então o canal do Post-Human Tantra no YouTube, para assistirem os vídeos e conhecerem mais da banda. Também convido os leitores interessados a se conectarem comigo no Facebook. É só dizer, escutei o seu programa no Vox Vampírica, que eu vou aceitar no meu Facebook, onde eu estou sempre trazendo novidades sobre a minha produção artística como quadrinista, como artista transmídia, os shows do Post-Human Tantra, os novos CDs sendo lançados. As pessoas podem acompanhar essa minha pesquisa complexa, a minha proposta, o meu ideário, no Facebook, que hoje é um dos canais principais para a divulgação das minhas ideias. Inclusive, tenho já sofrido alguns bloqueios aí, e tenho até a perspectiva de que mais cedo ou mais tarde vão me derrubar, mas não tem importância não, se me derrubarem lá, eu volto, justamente porque eu digo coisas meio controversas no Facebook. Eu tenho usado aforismos como forma de pensamento, que são ideias curtas, para tentar traduzir um pouco daquilo que eu penso, da minha visão. Então, além das produções em quadrinhos, em ilustração, desenho, capa de disco, das músicas, das performances, eu também tenho produzido aforismos no Facebook. Inclusive, vou agora aqui no programa recitar, para fechar a minha participação, um aforismo inédito. Então, ele está sendo recitado pela primeira vez aqui no programa, que eu acabei de escrevê-lo enquanto a gente conversava, que eu faço muito isso. E é o seguinte. Gratidão. O aforismo do Ciberpagé. A mente não tem som, mas é barulhenta. O coração bate no compasso da vida e sabe o valor do silêncio. Muito obrigado, sucesso para vocês, para todos os ouvintes e vamos em frente. Gratidão, Edgar, Ciberpagé Edgar Franco do Postman Tantra. E com vocês agora um top 3 especial de Postman Tantra para quem ainda não conhece o trabalho musical do Edgar Franco. Thank you. E este foi o Vox Vampírica desta quarta-feira. Tivemos a presença do entrevistado Edgar Franco. Também contamos com a presença do DJ, especialmente convidado, Alex Struns, do Vector Commander e Machine Revenge. Eu espero que vocês tenham saboreado esta edição. Entrego ela a algum futuro distópico, já que ela fica disponível no formato podcast no site voxvampirica.com. Entrego cada um de vocês, seus seeds, a ela, a senhora da coroa de papoulas, a grande domadora de homens e mulheres, aquela que recebe em seu abraço deletério. Você, seja quem você for, venha de onde quer que tenha vindo e tenha feito o que quer que tenha feito. Até a próxima quarta-feira, 22 horas, na acidicinfection.com, para mais uma edição do Vox Vampírica. Até lá.